Ops Lima, livre táxi, chama ingresso no 7. Não entendi, confirma. Ah, sim, reporte para ingresso. Eu vou chamar a Leandro e pronto. Estamos em 2000 para o Cideral? Está autorizado. Tenente Alfa, Kilo, Pate 3. Alfa, Tango, Tango, cópia. Aqui está uma centena direto, decola 17, direita. Goleval direto, 198. 5441, Tango Tango. Tango Tango, livre acionar, chame táxi. Alfa Yankee Romeo, informando o término do reboque no gate 1, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Jet 5808, subir mantém o nível 320, restrito pelo centro. 320, agora restrito pelo centro, 08, copiado. Sideral 9970, desse mantenha 3 mil pés, liberado da restrição de altitude em TAP. Ok. Veste pra 3 mil, Sideral 9970. Cima, tá autorizado a decolar uma centena com 8 nós. Objeto 5808, subir mantém o nível 320, chame centro Recife no 26.0, alterno no 28.8. 260, 288, grato, bom dia, senhora. Estimativa, whisky no Zulu, aguarde cópia. O tanque está autorizado, chame ingresso no 7.011. Corrigido, TAN 3201. Prossiga na sua escuta. Confins autorizado, 360, decola da 10 com curva direita, da El Leda, após Leda Bridge, após Bridge e a Pesulu 16. Controle 198 e aciona 5451, aguarde só um estativo para o cotejamento. Fox Lima mantém pro até 3000, chama o controle 19.8 aos 38, confirmando 3 milhas. 19.8, Fox Trot Lima. Obrigado, tenha um bom dia, velho. Pessoal, mandou para Batanguiz, Fox Trot Lima, na saída Momo. A Batanguiz que Fox Lima contato radar na decolagem, mantenha a proa. Até 3 mil, até 3 milhas, 3 milhas, Whisky Fox Lima. Gente, apurou até 3 milhas, já dá pra atingir 3 milhas, pode manter o perfil da mão. Whisky Fox Lima, mantenha pro até 5 milhas, tráfego agora 9 horas, 5 milhas, rumo oeste, é um Boeing 738 da Gol, tá agora 1.700 pés. Passando marcador externo no momento, acho que Fox Lima. Sim, já tá 5 milhas, quer que mantenha o perfil da Momo ou pode manter a proa? 80. Alfa Golf Serra para Ilhéus, autorizado, nível 080, via Golf 677, decola da pista 17, com curva à direita, saída Coral. Controle 119, decimal 8, torre 1186, aciona 0217, o Oscar Golf Serra, confirmando 0260, transponder. Geral 9970, reduza para aproximação, desse mantenha 2 mil pés, ajuste no 091, reporte estabilizado no localizador. Gente, chamo estabilizado. 01804. Estimando 0260, transponder, observa, para acionamento táxi, torre 1186. Serra. Então me chamou para o ingresso? Olha de fora. Sideral 9970, 4 mil marcador externo completo final, torre 1186. Torre ao Sideral 9970, está bem parado. Sideral, guarda pista livre. Livre táxi, Golf Serra, chame para ingresso no 7011. Whisky Luzulu, cópia. 90 Aracaju, Golf 677, decola da 17 esquerda, na Conde, 0980162. Boa noite, 04, aos 42, direito 129. Direito 129, 804. O uísque no Zulu, chame para ingresso no 7011. O Salvador, voo 1804. 1804, táxi de Alfa Kilo, pátio 3, Alfa de ingresso, pátio 1, gate 10. Ciente autorizado via Alfa Kilo, pátio 3, autorizado pátio 1, gate 10, voo 1804. Salvador, bom dia, Golno 7 no 5. Golno 7 no 5, aciona identificação, autorizado, chegada Bonf. Vê se mantém a 4 mil pés, o ajuste no 0 no 1. Autorizado, chegada da Bonf, 11, 4 mil pés. Opa, Oscar, livre táxi, chame para ingresso. Maravilha, 02 a bordo, 4 e 15, autonomia, alternando o controle. Salvador, bom dia, tá 3, zona 7, informação, gol para autorização, São Paulo, Guarulhos. Zona 3, 1, 7, 1, pronto para cópia? Consiga. Zona Então, 3171 para Guarulhos, nível 340 autorizado, Jean Pruisque 50. Decolagem da pistão na zero com primeira curva à direita. Saída da Euleda, transição Bidev. Controle Salvador 119, decimal 8. Torre 118, decimal 6. Aciona 5454. TAN 3171. TAN 3171 está aprovado. São Paulo Guarulhos 340, 350. Decola na zero à direita da Euleda, após Bidev. 98.186, torre 5454 pela porta. Correto, chame para o pushback de saneamento, TAN 3171. Chama lá. Zulu a linha após o TAN-TAN. Federal no solo 45, direita, 1219. 1219. Solo, Federal, 9970, liberou. Federal 9970, táxi via Alfa, quilo, pátio 3. Controle de Salvador, bom dia, o gol 1607. Cruzou 240 para o 200. Gol no 607, acione identificação, autorizado chegada bom, desse mantém o nível 060, ajuste no 0 no 1. 060, 10 no 1, gol no 607. Luiz Quilo Zulu, só um instante para decolagem. Papa Papa Alfa, Tango Tango, prossiga. Decolou, dá no certo, na sua escoto. Autorizado, Kilo Zulu, 080 com 8 nós. Cierra a linha na sequência, chama a linha de pronto. Para passar a linha e chamar. Tá livre da restrição, senhorita, da gole? Tá livre da restrição da saída gole. Chat de equipamento, não recebo mesmo. Alfa Tango Tango. Ok, 5441, Alfa Tango Tango. Salvador, Foxtrot Lima, atingiu a centena, intenção prosseguindo 105, condições visuais. Papatango, Whisky, Fox Lima, regra de voo modificada ao 0747, submantém o nível 105, quando possível confirme estimado para pouso. Acessão 105, estima pouso 0828, Foxtrot Lima. Ciente. Papapapá, Alfa Tango Tango, contato radar, agora passando 1.500 pés, confirme? Ok, 1.500 pés, Alfa Tango Tango na saída gole, ciente da calibre de restrição vertical, está em ascensão para uma centena, Alfa Tango Tango. Afirmativo, Alfa Tango Tango. Salvador, muito bom dia, o esquilo Zulu decolou na sua escuta. Papatango, Whisky, Kilo Zulu, submantém o nível 090 na saída Conde, contato radar na decolagem. Dentro Conde, 090, Whisky Kilo Zulu. Controle, a possibilidade do Whisky Kilo Zulu manter 1.000 pés pelo litoral? Mantenha 1.000 pés, litoral, reporte 20 milhas de Salvador, Whisky que usou. Nada, para mandar 20 milhas de Salvador, Whisky usou. Passeais. 1.975, dessa via chegada para 2.000 pés, o ajuste no 0 no 1, autorizado LS X-ray da pista no 0, reporte no localizador. Via 2.000 pés, 1.011, no localizador, gol no 7 no 1. Papá, Oscar, linha na sequência. Já vazou. Obrigação do litoral. Papatango, esse quilo Zulu, confirme a altitude que mantém. Para tudo, terceiro para tudo. Ciente. O Serra, os 49 e 19 8. Tem um bom dia, Serra. Pro de Golda presente, Alva Tantan. Eu acho que acabou pro Serra. Abatango, acho que o Golfo Serra, contato radar na decolagem. Prossegue conforme autorizado e submantém o nível 080. Para 80, Golfo Serra. Alfa Tango Tango, confirme na Pro de Gole. Afirmativo, senhorita. Estava mantendo o perfil da saída, agora sim vai voar direto o Gole, Alfa Tango Tango. Papa Oscar, livre decolagem, 090612. Teste para Alfa Serra. Batango, esse quilo Zulu, quando possível, confirme estimado para pouso. 45 da próxima, ponte às 20. Confirme estimado para ingresso no terminal Aracaju. Aos 20. Terminal Aracaju, aos 20. Exatamente, aos 20 da próxima. E estimado para pouso, esse quilo Zulu. Aos 40 da próxima. Ciente. Alfa Oscar decolado aos 5298, bom voo. 298, Igor da Costa, bom dia, bom trabalho. No 897, desça via chegada para 3000 pés, o ajuste na 011. Via chegada para 3000 pés, o 1897. Confirme indicada, o 1897. 250, sabe? Gente, reduzir para 2000 nós. Reduzindo, 1897. Controle Salvador, já passou o vídeo, já passou a Oscar, decolado do Santos, saída lotar. Que tal? Papatango, Índia, Papa Oscar, submantém o nível 090, na saída lotar, com, cheque equipamento, não recebo mesmo, Índia, Papa Oscar. Saída lotar, Índia, Papa Oscar, 5444. Papatango, Índia, Papa Oscar, contato radar na decolagem, agora passando 1.500 pés, confirme. Positivo, 1.600 pés, 544 acionado. Derrotado. Localizador, Gol no 7 no 5. Gol no 7 no 5, 3 milhas para o marcador externo, completo final, chame a torre, no 86. 86. Gol no 897, desça via chegada para 2.000 pés, o ajuste na 0 no 1, autorizado LS, XR da pista na 0, reporte no localizador, no 897. Desce para 2.000, reporta localizador, no 897. Gol no 607, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste no 01. 4.000 pés, no 01, gol no 607. Salvador, Papa Romeu Alfa, ainda bravo, bom dia. 8.90, sente na informação, gol, visualização, recife. São 3.890, pronto para 4, prontíssimo. São 3890 para Recife, nível 330 autorizado, via Truísque 58. No colagem da pistola 0, com primeira curva à esquerda, na saída Cuca, transição Caju. Controle Salvador 1, 19, decimal 8, torre 1, 8, decimal 6. Aciona 5472, São 3890. Autorizado Recife no 330, decola da 1-0 com curva à esquerda. Na saída Puga, atenção Caju, intercepta a aerovia Peruísque 5, 5-8, controle 109-8, Plone 108-6, responder 5-4-2, no Pantanal 3-8-9-0. Correto, chama para posicionamento, TAM 3-8-9-0. Chamará para posicionamento, TAM 3-8-9-0. Toyota 3201 estacionado pronto para táxi, está alternando Guarulhos, 3 horas e 20 de autonomia e o POB 87. Índia Bravo pode manter a high speed, senhora? Confirme para o controle. Alfa Índia Bravo pode manter a high speed? Negativo, desde a via chegada para o nível 050. Você está ao ponto de espera. Juliette, Alfa, chamará quando pronto. Sua frente está a 2,7 milhas, é um Charlie 402, está agora na sua posição 11 horas. Alfa, Índia Bravo. Então vamos reduzir. Estabilizou no 897. 897. 3 milhas de marcador externo, completo final, chame a torre no 86. 86, bom dia. Gol no 607, desse mantenha 2 mil pés via chegada Mari, correção via chegada Bonf, o ajuste no 091, autoridade LS, reporta no localizador no 607. 2 mil pés, reportará no lock o gol no 607. No 5 ao 57, direito em 29. Longo, bom dia, boa noite, 7 no 5. Bom dia, Gol no 715, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, após ingressa para o 24 do pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, e Alfa para a tela 3. 7, autorizado pouso, pista 10, pista molhada a partir da segunda metade aí, a partir do meio da pista, 090 com 89. 7, livre pouso, 1897. Patango, Whisky, Kilo Zulu, prossegue em condições visuais, 1 a 1000 pés, frequência livre para coordenação. Pela 277, Lima, só 35 mil afastado, vai chamar seu princípio no 272. Confirme para controle. Norte Lima, 75 mil agora. Fox Lima, chame Centro Recife no 25, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. 2545, 2085, ponto tranquilo. Obrigado, bom dia. Decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Saída Elefa, após Elefa Zambi, após direto Dogna. Controle Salvador 119, décima 8, torre 186, aciona 5470, objeto 5722. Autorizado Brasília, nível 320, decola da 10 com curva esquerda, saída Elefa, após Elefa Zamb, após Zamb Dogna. 198 é o controle, 186 torre, 5470 transponder, webjet 5722, só no portão 3. Webjet 5722 correto, time pronto para feedback finalmente. Chamarei, obrigado. Prossiga na sua escuta. Alinhar e manter 10. Alinhar e manter 10, 3201. Oi, Salvador, bom dia. Gol no 607, estabilizado, localizador. Continua pressionando, bate com o Felipe, gol no 607. Aguardar, pista livre, gol no 607. No 715 à esquerda daquilo, táxi via parte 3, confirmando. Gente, ingresso aquilo, pátio 3, Alfa para o 03. Pátio 5 é o portão 4, pátio 1. Repita para o 7 no 5. Portão 715 confirmando 4 no pátio 1, 04. Pátio 1, posição 04. Salve, Salvador. Bom dia, gol no 897, quebrou. Gol no 897, ingresse Alfa, quilo, táxi via pátio 3. A posição é a 9 no pátio 1. Alfa, quilo, via pátio 3, posição 9, 897. Chegada bom, até 4 mil pés, ajuste no 091. Alfa Índia Bravo, desça para 2 mil pés, ajuste no 091, autorizado ILS, é que você pista na 0, reposta estabilizado. 2011, reportará estabilizado no X-Ray Alfa ainda Bravo. Gol no 607, pouso autorizado no 0, vento 090 graus, 109. Livre pouso, gol no 607. Tá 3201, decolada 0802, controle 119, décima 8. 098, boa. Controle Salvador, trip 53, 16, ascende, tá gol. Trip 53, 16, sem identificação, chegada MAN, desse nível de voo 050. Desce 050, trip 53, 16, chegada MAN. Salvador, tá 3201, bom dia, passando 2000. Tá 3201, contato radar de colagem, se me mantém, o voo 360, 610. 360, 3201. Pode voar da Elda, apresenta o 3201. Tá 3201 autorizado, vou na frente dela. Aí é o 3201. Vapá, Alfa, Tango, Tango, Chame Centro, Recife, frequência 260, término 288. 260, 288, Alfa, Tango, Tango. Alivrar 1219, 2607.